confesso de perto eu enjoei. Daqui não é do jeito que eu imaginava. Declaro, confesso que se eu sumir daqui eu tô melhor do que eu imaginava. Agora te peço não, vem apertar minha mão. Não fala dos meus irmãos, você tá meu nome em vão. Em vão não, em vão não, em vão não, em vão não. Não cita meu nome em vão, não escuta meu som em vão. Sem tempo pra isso, irmão, deixando na emoção. Foda-se o seu cordão, diz que eu não pago tostão. Te trombei no camarim, perdeu com igual sabão. Não paga não, de quem vai pegar no gatilho, nunca pegou não. Fala estrão, teus fãs dizem que é mal, que é envolvidão. Não vale a merda que sai do teu, presta atenção. Virei kamikaze, chato tipo crazy. Você fica crazy porque sabe que não tem o que argumentar. Vai me ver de civic do ano e fez ir Havaiana branco e pensa tudo que esse puto quiser, ele pode comprar. É que quem fala pra caralho tá louco pra cair de boca. Que se for esse Loki pra arrombar, a ideia é pouca. Tocar barra de ouro, imagina se eu compro roupa. Cuidado com o universo, cê paga pela sua escolha. Escolhi buscar respeito e mais união. Eles falaram mal de mim sem apertar minha mão. Nem olha na bola do olho e finge que é função. Desconfie de quem passa muita informação. Vou ficar rico e eu também, vai valer o sufoco. Mas pediu pra Deus por calma, ninguém quer socorro. Eu passei fome e dividi o arroz com três cachorros. Cês são famosos, que se foda, é pelo clã que eu corro. Pela família eu corro, não vou dizer que eu mato porra. Quero paz do morro, e é claro que cês votam em bolso. Cês não vê quem morre, eu tô cansado desses caras, tudo preguiçoso. Cê quer saber o maior culpado, vai no espelho e ore. Eu saquei esse flow quadrado, digam que não é trap. Nessa infinita disputa superficial. E quando cês vê suas de civic eu dentro de um cruise, vão saber que nós venceu e foi sendo real. É raro, confesso, de perto eu enjoei. Daqui não é do jeito que eu imaginava. Declaro, confesso que se eu sumir daqui eu tô melhor do que eu imaginava. Agora te peço não, vem apertar minha mão. Não fala dos meus irmãos, não cita meu nome em vão não. Em vão não, em vão não, em vão não. Tem uns maninho reclamando que eu sumi daqui, mas um bom malandro sempre volta pra quebrada. E eu sei que é mentira alguém falar que nunca quis sair. A feita é que o Nog continua sendo quem se respeitava. Eu segui meu sonho, é muito louco até. Fica bem claro que tudo que eu faço com amor e carinho na vida incomoda os outros, né? Vou com fé, sempre capaz de manter a humildade. Eu tô ligado que a fama que passa e o motivo é que faz valer, quer trazer a verdade. Nog, você é um playboy, tão branco que até dói. Essa luta não é sua, por aqui você é um anti-herói. Nog é muito snob, o Nog é muito humilde. E eu quero que se foda, que a minha vida dá um filme. E eu não quero a batalha de ninguém. Lutar pelo meu, isso fiz bem. Eu sei quanto tempo que eu tenho pra falar o que foi, calar o que dizem. Eu sigo na calma de um sensei, é a vida que vira meu refém. E a cada cartada certa, ela me chama de meu bem, meu bem. É raro, confesso, de perto eu enjoei. Daqui não é do jeito que eu imaginava. Declaro, confesso que se eu sumir daqui eu tô melhor do que eu imaginava. Agora te peço não, vem apertar minha mão. Não fala dos meus irmãos, você tá meu nome em vão. Em vão não, em vão.